porque nós não saímos deste planeta. Enquanto nós não conseguimos conquistar esse planeta. Ainda não conquistamos esse planeta. Ainda não. Ele não foi conquistado como deveria. Ele foi destruído, mas conquistado não. Só lá será conquistado quando houver a paz, o respeito e a união entre todos os povos. Aí sim. E o homem precisa de se regenerar. Chega de dor. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações. Sim, sim. Que o amor divino se expanda aqui agora nesse ambiente e por toda a humanidade nesta hora bendita, onde todos os corações do plano espiritual superior estão na vibração da Virgem Mãe Maria Santíssima, a Mãe deste planeta. E que possamos hoje, através da permissão divina, oferecer mais um pouco de paz nos corações atribulados, nesse planeta tão cheio de dúvidas e preocupações em relação à paz. Que a Virgem Mãe do Amor e da Bondade estenda o seu manto sagrado neste planeta divino. Agradeço pela sua percepção e agradeço por esse momento. Que assim seja. Mentor, qual é o vosso nome? Mestre Álvaro, é o nome que eu escolhi para esta casa, Mestre Álvaro. Claro. E como é que é isso? Como é que foi aquele processo para chegar até a mim aquela imagem mental? A vibração, o pedido, a vontade de falar, né? Você percebeu, você captou a minha vibração, o meu pedido, porque foi um pedido. Sim. Claro que sim. Eu fico muito agradecido e muito honrado, Mestre Álvaro. Quais são as coisas que o senhor acha mais importante dizer no dia de hoje para todos que nos acompanham? No dia de hoje, a todos que acompanham, eu quero dizer que procurem Deus. Procurem Jesus, procurem a paz de espírito, a paz de consciência, a paz no seu lar, a paz no seu trabalho, porque a paz do planeta depende da paz interior de cada ser vivente nesse planeta. É uma construção divina individualmente que vai se formando uma grande teia de luz. Estamos realmente passando por grandes dificuldades e preocupações no mundo espiritual, com um destino em que os encarnados estão dando a si próprios. estamos todos numa vibração superior para que este planeta sobreviva às deficiências mentais dos encarnados, para que eles aprendam que o poder não é ter, mas ser. Onde, nesse momento de grande provação, onde todos estão sentindo dores das mais variadas formas, fome, desagregação de todas as formas, destruição de valores, de sonhos, de famílias. Desagregação do divino, do seu eu maior, da esperança. E quanto mais dor se instala, mais é necessário amar, mais é necessário orar, mais é necessário vibrar no poder maior. E quero dizer que ninguém está desamparado pela misericórdia do Pai Celestial. Que grandes mudanças terão que ter o nosso planeta para uma vibração melhor, para um mundo melhor. Mas tem que ser natural. A naturalidade, e não provocado por consciências menos felizes, vamos dizer assim. Menos feliz. A vida é valorosa nos planos de Deus. Muito valorosa. Aí pergunto, mas nós não somos espíritos eternos? Sim, somos espíritos eternos. E também a vida, e é valorosa. Mas também é muito valorosa a vida no corpo físico. Porque através do corpo físico é que há a ascensão maior do espírito, do conhecimento, do aprendizado, da retificação espiritual. É através de sentir a dor, que você compreende a dor do outro. É através da fome que você compreende a fome do outro. E assim começa essa grande mudança consciencial do ser humano nesse planeta. Não dá mais. Não dá mais para viver na escuridão. O planeta não suporta mais. Tem que mudar, tem que melhorar, tem que sair dessa escuridão espiritual. É necessário que abra a consciência quando Jesus nos disse, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Não dá mais para ficar cego e nem surdo diante das verdades. Não dá mais. É necessário mudar. Mudar a vibração, mudar o pensamento. Da dor para o amor. É necessário mudar o sentimento do ódio para a compaixão. É necessário mudar a atitude de que somos seres separados. Não somos seres separados. A fome do irmão do outro lado do mundo reflete na evolução do lado de cá. A dor, ela, o desespero, o desequilíbrio, ela vai juntando e aglomerando vibrações negativas em todo o planeta. A guerra traz destruição não só para a vida, como também para o crescimento individual e planetário. É necessário mudar, mudar essa consciência cósmica. O ser humano, ele é único e inimitável, mas ele é uno com o Pai. Ele é uno. Ele é de uma mesma fonte. Quando você beber a água, ela é una, porque ela é feita de moléculas. E assim é o ser humano. Ele é uno, mas ele, apesar de ser individual, mas ele é uno com o Pai Celestial. Então, não tem crescimento se todos não estiverem no mesmo caminho, na mesma vibração. Não há mudança planetária enquanto o homem se dividir, se separar, se individualizar como filhos de um mesmo Pai. Não tem como. Porque assim como está no macrocosmo, assim está no microcosmo. Da mesma forma. Se você estudar física, você vai descobrir que um átomo não é diferente do movimento do sistema solar. E vários átomos formam a matéria. Então, vários átomos formam a Via Láctea. Então, até no macrocosmos, somos interligados, não somos individualizados. Então, ninguém está só nesse mundo, nessa criação divina, nem no macro, nem no micro. Porque vocês fazem parte do microcosmo, né? E são uno com o macrocosmo. Então, qual é a grande mudança agora? Nosso planeta, esse microcosmo, precisa de uma vibração melhor. De tempos em tempos, há uma mudança planetária radical no planeta que é necessário para a renovação do próprio planeta. E essa renovação é feita pelos engenheiros siderais, pelos orixás, vamos dizer assim, que são os regentes da natureza, responsáveis pelo equilíbrio, pela renovação de tudo, como existe pela natureza. Que a inteligência divina está em tudo. Desde uma semente que você planta, ela tem uma inteligência divina. Né? De um animal, até o movimento que se faz para que a água se evapore e comece a fazer nuvens e para que caia chuva, existe uma inteligência em tudo isso, programado divinamente para que aquele ciclo da vida continue. E o ser humano, ele não é único no universo e nem mais inteligente. Ele é simplesmente uma parte divina que faz parte de um todo. E quando começa essa separação dentro da vibração, é necessária essa movimentação divina para que separe realmente aqueles que querem crescer e aqueles que ainda não estão prontos. Precisa separar. Mas é necessário deixar Deus fazer o trabalho dele, não o homem. Porque o homem, ele é Deus, mas ele não tem o poder de Deus, né? Ele é uma faísca, uma centelha. Ele não é o Todo-Poderoso. Ele vive e é regido sobre um poder maior. E esse poder maior está acima de tudo. Então, quando o homem quer ultrapassar esse poder divino, ele só se machuca. Ele só causa muito mais dor. Ele só causa mais sofrimento para si e para o próximo. E ele vai causando uma queda muito grande no seu espírito, que levará centenas de milhões de anos para evoluir. Centenas de milhões de anos para começar a evoluir. Porque chega um ponto, ele não perde a essência divina, mas ele fica cristalizado ainda naquela vibração mental negativa, que ele vai ter que passar por um processo de recomeçar novamente. Então ele se cristaliza até chegar o momento dele começar de novo. E está aí. Quem tem olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. 2017 anos que Jesus veio. E o ser humano continua destruindo o que é sagrado. Começando por si mesmo, porque ele é um ponto sagrado. O ser humano, cada um é um ponto sagrado. Ele começa a destruir por ele mesmo. Depois começa a destruir outro ser sagrado, que é ele. E passa pelo sagrado, mais sagrado que a Terra, o planeta, que acolhe. Porque ele não aprende a ter gratidão nem pela vida. Gratidão por esta casa que lhe acolhe para o seu crescimento e evolução. Então ele destrói a si, destrói o seu o irmão, o outro, destrói a sua casa. Porque se você sai daqui e joga um lixo do outro lado do mundo, não existe separação. Você está machucando a sua casa, destruindo a sua casa. Você não está destruindo a casa do outro, você está destruindo a sua casa, porque o planeta, ele é um. Ele foi criado e unificado. E unificado pela água, pelo mar, unificado pelo sol, pela natureza em si. Eu rogo todos os dias ao Pai Celestial que todos os seres um dia usem a sua inteligência divina que lhe é dada para o benefício de todos, para o benefício de si, do seu irmão e da sua casa. O que eu quero dizer para todos que estão assistindo é que vamos mudar a vibração e vamos pedir a Deus pela nossa casa. Porque nós não saímos deste planeta enquanto nós não conseguimos conquistar esse planeta. Ainda não conquistamos esse planeta. Ainda não. Ele não foi conquistado como deveria. Ele foi instruído, mas conquistado não. Só lá será conquistado quando houver a paz, o respeito e a união entre todos os povos. Aí sim. E o homem precisa de se regenerar. Chega de dor. Está tudo pronto para um planeta melhor. Está tudo pronto. Já existem milhares de seres de um potencial espiritual, uma vibração muito melhor, de conhecimentos, de inteligência, de amorosidade, compaixão, prontos para reencarnar. Grandes dirigentes, grandes cientistas que aprenderam no mundo espiritual que somente através dessa lei é que se cresce e evolui. Mas ainda é preciso limpar o terreno, ceifar. Volta-se de novo a na mesma época de Jesus, quando foi preciso arar a terra, adubar a terra para plantar uma nova visão. Agora é necessário, de novo, ceifar. Arar a terra para plantar novamente. Uma nova consciência. Uma nova vida. Então não precisa o homem destruir a sua casa, destruir o seu sagrado. Mas esperar e confiar que a própria natureza fará essa limpeza, essa separação naturalmente. Será que tem que ser assim? Será que o homem precisa de passar por situações tão dolorosas para acreditar que existe um poder maior do que ele? Não precisa. O momento que ele reconhecer esse poder, ele já começa a ficar mais humilde e ter mais aceitação. Quando você reconhece que existe um poder maior do que o seu, maior do que tudo que você possa imaginar, aquele poder que cria tudo o que é vivente no universo, você se torna mais humilde. Porque o homem insiste em não ser nada. Ele insiste em não fazer parte desse universo. Enquanto ele acreditar que ele não faz parte de Deus, ele se torna egoísta, se torna insano. Há uma insanidade, uma grande insanidade do ser humano. Uma insanidade. Ou não reconhecer a sua própria criação. Nós temos pronto para este planeta, cura de todas as doenças. Temos pronto tecnologias incríveis para a melhoria da vida. E tecnologia pronta para provar que a vida continua mesmo após a morte. Que não precisará mais de simplesmente uma palavra, sem a comprovação científica de que a vida continua, de que existe um mundo diferente, de que existe uma vida melhor. Chegará um dia em que o homem não terá mais medo de voltar para casa, nem medo de vir para esta casa. Então o que é da terra fica na terra. Seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, o que é desta terra fica na terra. Ele não tem como sair daqui e invadir outro mundo enquanto ele não conquistar esta terra. Enquanto não houver o equilíbrio. Porque se ele não consegue equilibrar o seu mundo, como vai permitir que ele vá a outro mundo desequilibrar outros seres? Não é? Quer fazer pergunta? Sim. Quando o senhor analisa a nossa existência e sabendo da realidade da imortalidade da alma, quanto disso realmente vivemos no dia a dia? Esse saber. Você está falando de uma forma global ou de uma forma individual? Explica pra gente os dois. Quem realmente, quando a gente olha, sabendo disso, que a gente olha para quem sabe, né? É mais fácil. É mais fácil a gente. Como foi fácil falar para você? Eu queria falar com você. Ah, entendi. A conexão é mais. E a gente vai intuindo, vai orientando, vai fluindo, que é, se torne um lugar melhor. Sim. Quando ele não está sintonizado, não está, não acredita nessa, no seu próprio espírito, eu não digo no espírito dos outros, eu não acredito no seu próprio espírito, que ele é um ser imortal, ele vive o momento só da matéria e ele consegue querer manipular somente o lado material. E o mundo que ele conhece é o mundo físico. Então, para ele, os outros são iguais a ele, é o domínio, é o poder. Então, ele fica completamente fora da vibração, por mais que a gente insista. Tem seres que a gente tira do corpo, leva para o mundo espiritual, conversa, ele não ouve, ele não consegue trazer, ele não consegue. Ele faz um campo energético mental, né? Que ele não consegue assimilar. Da conquista dele é só material, é só o físico. Nem ele acredita que ele é um ser espiritual. Então se torna mais difícil. Então a nossa visão é que ele é um espírito e que ele é imortal e que haverá o tempo do crescimento dele. Existe o tempo de cada um. Sim. E esperar esse tempo, sem julgamento. Né? E quando ele tem as suas tendências maléficas, que não tem como você evitar essa tendência doentia do ser humano, de alguma forma a gente acaba usando para uma forma benéfica. Então, já que é assim, vamos fazer, ver como que ele vai ser benéfico dentro dessa inconsciência, vamos dizer, dele. Né? Então, quantos seres inconscientes precisam ainda de uma dor para poder crescer? Que estão na mesma vibração que ele. Estão no mesmo. Né? Então, é necessário que os dirigentes desse planeta comecem a ter consciência de que ele não é dono de nada, que ele está apenas para servir, que é um empréstimo. E que nenhuma sociedade, seja num país, seja numa cidade, seja num estado, seja num bairro, seja na sua casa, as pessoas precisam de alguém para direcioná-las para organização social. Isso não é poder, isso é missão. E quando ele aprender que amar a ele e ao seu irmão, se torna muito mais fácil. É necessário que aprenda isso. Então, existe um planejamento espiritual muito grande para benefício desse planeta. coração. Chega. De tanta... É necessário parar. E vai ter que parar, de alguma forma. Porque os planos de Deus superam os planos dos homens. O poder de Deus supera o poder dos homens. E aí é onde a gente respeita o livre-arbítrio. Ah, que assim seja. Quando muitos dizem compreender a lei da ação e da reação e repete inúmeras vezes quem planta colhe, e ainda se preocupa que alguém pode lhe fazer um mal que não seja permitido pela providência divina, amparado pela providência divina, ou na medida equivocada que ele não mereça ou não precise viver. O que que o senhor tem observado que tem sido o esforço do mundo espiritual nesse sentido para que a gente assimile e conquiste essa tranquilidade íntima e restrita confiança nos desígnios de Deus? O outro só faz com você aquilo que você permite que ele faça. Quando você acredita fielmente nisso, você está permitindo que isso aconteça. É a mesma coisa de falar, eu aceito. Quero brincar nesse nível, nessa vibração. Você só... acontece na sua vida que você permita que aconteça. O que está fora do que está programado divinamente. Existe uma programação divina. Mas dentro dessa programação divina existem atitudes depois, em cada reencarnação que você tem, que você permite ou não vivenciar certas coisas. Né? Ou cair no erro novamente, ou não cair no erro. Se expor aqui. Se expor aqui. Então, o momento em que você acredita mais no poder das trevas do que no poder de Deus, você está permitindo que as trevas envolvam você. É uma permissão. Estou permitindo. Porque se você confia nas suas atitudes, se você confia no seu pen, na sua vibração, se você confia na falange que a Divina Providência é, te presenteou nessa encarnação, você tem que confiar que eles te protegerão. E se por algum motivo acontecer, quer dizer, serve para você aprender, para uma lição, que você não deve fazer o mesmo, que você não deve, de forma nenhuma, baixar seu padrão vibratório, que você deve pedir ajuda aos seus mentores espirituais, porque eles limparão essa energia sem você precisar criar, de forma nenhuma, animosidades com o outro. É entender que aquilo que ele está fazendo só vai refletir nele mesmo, não em você. Nunca, de forma nenhuma, devolver trabalho. Nunca, de forma nenhuma, devolver. Porque se você acha que você é bom o suficiente, que aquele ser está mandando alguma coisa para você e você devolve porque você é melhor do que ele, você se torna igualzinho a ele. Então, da mesma forma que você agir igual a ele, a sua proteção dos seus guias diminui porque você está na mesma vibração. Então, o seu livre-arbítrio. O momento que você acredita que você não está nessa vibração e que seus mentores estão ali para te ajudar e que eles vão limpar aquilo sem sobrar nenhum resquício para quem fez e sem nenhum sentimento de animosidade ou de... Você não vai sofrer essa consequência, né? E você vai aprender. Aprender o quê? Que Para você ter liderança espiritual, é preciso você ter amor. É preciso você ter conhecimento. É preciso você ter respeito. É preciso que você tenha compaixão. E é preciso que você ensine aos seus discípulos, que é uma grande responsabilidade, somente a lei do bem. Só o bem faz bem. Só o bem faz bem. Então, assim como é a responsabilidade de um papa, é a mesma responsabilidade de um pai santo. Ou de um dirigente de uma casa espírita. Ou de qualquer ser que lhe foi dado a divina providência, lhe foi dado o poder, vamos dizer, esse poder de aglomerar pessoas para que ele ensine qualquer lei divina, dada essa missão, ele tem uma responsabilidade muito maior do que os outros em relação às leis. Porque se ele não cumpre, se ele não cumpre as leis, ele não cumpre a missão. Não cumpre a missão. Então, ele tem que ensinar aos seus adeptos, aos seus filhos, como queiram chamar, aos seus seguidores, né? Ensinar que existe uma lei maior, que é a lei da vibração. Não é? A lei que você estiver vibrando é a lei que você vai atrair. E se aquele fez o mal para você, você não tem que liberar o mal dele. Você tem que ter caridade para com ele, compaixão. Porque ele ainda não aprendeu e está adquirindo uma dívida. Ou a lei da causa e efeito, que ele vai se responder por aquilo. Seriamente. Vai chegar um momento em que esse espírito vai ter uma abertura de consciência e que vai mudar o comportamento. E quando ele abre a consciência, enquanto ele não paga centil por centil, ele não se vê quites com a lei. Que vibra dentro dele mesmo. Que vibra dentro dele mesmo. Então por que a dor? É porque Deus quer? Não. É porque é você, com a sua consciência, que se você não pagar centil por centil, você não vai se ver quites com a lei. Como você faz uma dívida, você compra um carro, se você não pagar até a última prestação, você vai ficar em paz com você? Eles não vão te tomar esse carro? Não é assim? Então você não tem que pagar tudo para você, aquilo ser seu? Por direito, não é? Sim, sim. Então assim é a consciência. Enquanto você não pagar o que você deve à lei, centil por centil, você ainda não vai se ver quites com você e você não se sente o direito de, da sua consciência, o direito de ser livre. Porque você está preso nos grilhões, né, das suas atitudes. Porque o que te prende não é o outro, é você mesmo. E só você pode se libertar, ninguém mais. Aí fala, mas Jesus liberta, liberta se você seguir a lei dele. Ele te liberta. Se você seguir os ensinamentos dele. Que é ensinamento. Ah, mas é um ensinamento cristão. Não. É um ensinamento cósmico. É uma lei cósmica. Não é uma lei de cristão. Porque ele era um ser que trouxe uma lei que rege todo o universo, não é só o planeta Terra. É a lei do amor. Então a lei que ele trouxe não foi só para este planeta. Não foi o planeta Terra, não foi o privilegiado de ter essas leis. Não, é uma lei cósmica. regir em qualquer lugar do universo é a mesma lei. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando a consciência se esclarece, nem que seja um pouco mais, ela começa a descobrir os erros que ela tomou por verdade e as verdades que ela tomou como erro. Isso. E ali vem o tal do remorso. Puxa vida, como eu fiz isso? Como eu usei dessa forma todo o potencial que Deus depositou em mim? Preciso corrigir. Corrigir. Para você ficar em paz com você mesmo. Preciso corrigir. Claro. Não é? Sim. Porque o erro, né, consciente ou inconsciente, ele se transforma como se fosse um tumor no corpo físico. Enquanto você não extraí-lo, né, passar para aquela cirurgia e extrair, você vai continuar ficando doente, não vai? Sim. Então, assim, vamos dizer, esse médico das almas. Médico das almas trouxe a cirurgia, né, o remédio. Uhum. Né? Sim. Eu não digo nem a cirurgia, nem o remédio, não, mas a prevenção da doença. Ah. Ele prevê a doença. Se você cumprir a lei, você está prevendo a doença. Evitando. É, claro. Porque a prevenção não é mais importante do que o tratamento. Sim. Então, a prevenção é mais importante que o tratamento. Claro, sim. Então o remédio está aí. Acesso a todos. Claro. Enquanto todos ensinavam antes de Jesus, o olho por olho, dente por dente, ele ensinou a amar a todos, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Olha a diferença. Não é? E se a pessoa justifica dizendo, eu sou humano, como me pede para amar incondicionalmente? É porque ele não aprendeu a lei. Ele não vivencia a lei. Ele não aprendeu para vivenciar. Né? Ele ainda não aprendeu para vivenciar. Ele pode até saber, mas não vivencia. Humano? Ah, tá. Ah, mas eu sou humano, eu erro como todos. Tudo bem. Mas se você errou e você reconheceu o seu erro, você retifique diante de você mesmo, da pessoa que você errou. Procure mudar sua atitude diante daquele erro para você não errar de novo. Porque o arrependimento sim, mas a culpa é muito doentia. A culpa, você se sentir culpado é muito ruim. Mas você arrepender-se, porque o arrependimento te dá a oportunidade da correção, de não fazer de novo. O arrepender-se é o reconhecimento de que você estava errado. A culpa é a punição por você estar errado. Entendeu a diferença? Você arrepender-se é o reconhecimento do erro. E não fazer mais aquele erro, se corrigir. A culpa é a punição que você cometeu aquele erro. Claro. É a desorganização da perfeição vibratória. Isso. Que lhe é particular por ser essência em unidade com Deus. Isso. Claro. Eu sou culpado. Não, eu me arrependo daquilo que fiz. Não vou fazer mais, não quero errar. Eu aprendi a lição. Ah, eu fiz aquilo e me culpo eternamente por aquele erro. Aí já é uma punição. Já não é uma evolução, mas sim uma involução, uma desorganização mesmo. Isso leva o espírito a um atraso mental muito grande, a culpa. Claro. Do Mestre Álvaro, a gente se refere ao Senhor com esse nome, e tanta gente querendo essa emancipação espiritual, o que diferencia um mestre de quem ainda não o é? Se você fez uma faculdade, se você não fizer o mestrado, você é mestre? Não, senhor. Para sermos mestres no mundo espiritual, nós passamos pelo mesmo nosso mestrado espiritual. Quer dizer, nós passamos, cumprimos com a nossa missão, com o nosso... E aprendemos, e crescemos, e estamos prontos para auxiliar outros que estão no caminho desse aprendizado. Existe hierarquia no mundo espiritual, como existe hierarquia no mundo físico. Então, se você não fizer um mestrado, você não vai ser um mestre. Se você não fizer um doutorado, você não vai ser um doutor. Não é assim? Sim. Então, cada vez que você estuda e que você se aperfeiçoa, você não vai aprendendo mais, eu não estou dizendo se tornando melhor, você não vai aprendendo, vai ter mais conhecimento. Sim. Não é assim no mundo físico? Sim. No mundo espiritual é da mesma forma. Quanto mais você aprende, quanto mais você trabalha, quanto mais você serve, você vai crescendo e aprendendo e vão adquirindo, juntando outros para serem seus discípulos e vai ensinando novamente. E vai. Porque ninguém vai sozinho para o reino dos céus enquanto você está num planeta como a Terra. Enquanto tiver um irmão lá embaixo. Se você é uno com ele, não tem como você ir e deixá-lo para trás. Ai. Como Jesus não foi. Como a Virgem Santíssima, a Mãe Maria não foi, ela ficou. Eles continuam aí. E aí vem, né? O governador planetário com seus... Vamos dizer, o presidente do planeta, né? Com seus governantes, e vem. Até chegar no prefeito, vamos dizer, de uma cidade pequena. Vamos dizer que o prefeito, nessa escala espiritual, seja um boiadeiro. Que estão juntando mais discípulos. Claro. E como é que você aprende a servir? Servir. Ninguém aprende a servir se não for servindo. Você Sim. sabe disso. Graças a Deus. Não é? Sim. Com quantas pessoas você já trabalhou servindo na sua vida? Você serviu uma vez. Sim. Não é? Sim, sim. Aprende-se sozinho? Não tem que aprender, estudar, não tem outro para ensinar? Sim, e praticar. Então, só se aprende servindo. E praticar mesmo, todos os dias, a servir a Deus sobre todas as coisas. Claro. Não é? Sim. Então, existe a escala espiritual, como existe a escala do ser humano. Você vai para uma empresa, tem um presidente, tem um diretor, tem assim? Secretário, vai, funcionário. Assim são as escalas do mundo espiritual. Então, quanto mais você estuda, você aprende, você serve, você já reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, teve reencarnações missionárias. Né? Para ser um mestre, eu tive que passar por reencarnações missionárias. De abnegação. De abnegação. Coragem. Coragem. Determinação. Determinação. Então, Eu aprendi a ser mestre primeiro na matéria, depois ser um mundo espiritual. Então pode-se dizer que para ser mestre a pessoa tem que primeiramente dominar a si própria. A si própria. Você não consegue. Essa é a grande motivação da evolução, né? O domínio de si mesmo. Sim. Não é? Claro. De si mesmo. Esse, Porque o mestre não domina o outro. Ele ensina o outro. É diferente. Dominar a si próprio na presença alheia. Presença alheia. Claro. Então, para ser mestre, você tem que ter o domínio de si mesmo. E para você ter o domínio de si mesmo, você tem que ter o aprendizado de todas as leis e o respeito de todas as coisas. Começando por si e pelo seu irmão. Porque, se não for assim, como você entenderia aqueles que estão ainda engatinhando? Como você daria as mãos àqueles que ainda te negam? Como negaram Jesus? Tem muita gente que negam Jesus, negam Deus. Mesmo assim, não deixa de dar a mão. Deixa? Não. Você fica na escuridão até o momento em que você pede ajuda. No momento que você pediu ajuda, imediatamente essa ajuda lhe é dada. Quando é verdadeiro. Você cansou. Não quero mais sofrer. Eu não quero viver assim mais. Não quero. Estou cansado. Imediatamente socorro lhe é dado para você começar uma nova jornada. No mundo físico e no mundo espiritual. Graças a Deus. Né? Mestre, nós estamos aproximando 10 minutos finais. Por favor, o que o senhor ia falar? Da responsabilidade divina que todas as pessoas que, por algum motivo, tenham uma liderança sobre outras, né? Principalmente espirituais, da responsabilidade que ele carrega diante do crescimento, da evolução ou involução daquele ser. Ele será responsável eternamente por ele. Eita. Eternamente. Por isso que Jesus falou, se teu irmão pedir um dá dois logo. Se pedir dois, dá logo quatro. É. Então imagina se as pessoas creem em você, que você pode ter uma sintonia melhor com Deus e que pode ajudá-lo de alguma forma, porque você tem esse. Eles acham, né? Que é um privilegiado, né? Porque ele tem uma sintonia divina para poder te ajudar, te orientar. A fé e a evolução daquele ser, ou a evolução dele, você será responsável eternamente. Porque deixou de ser o meio e que ser a fonte da cura dos outros. Isso. Da orientação dos outros. Da orientação. Então, eu quero pedir a todos os dirigentes espirituais que ele seja a fonte. Ah, o meio. O meio. É, que ele seja o meio nessa fonte inesgotável de conhecimento, de amor, de luz, que é inesgotável. Claro, que ele seja a fonte, que Deus seja a fonte, né? Fonte. E o médium seja o meio. O meio. Dessa fonte inesgotável de amor, de conhecimento, de luz. E que mesmo ele sendo um dirigente, ele não é melhor do que os seus alunos. Isso serve para qualquer um também, né? Que a gente também é dirigente da nossa própria vida. Junto na interação com os outros. Então você não é melhor que ninguém e que existe um ser maior acima de tudo. não é? Sim, sim. Que Deus está acima de tudo. Graças a Deus. É? Quem comanda os orixás é uma força maior. Não é? É uma fonte criada pela Divina Providência. Sim. Não é? Não é? Graças a Deus. Os maiores karmas que o ser humano pode enfrentar de uma encarnação é ele ter a... ele aceitar comandar qualquer coisa, seja um centro espírita, seja um terreiro de umbanda, seja uma igreja poderosa, seja um governante, um presidente da república, um governador, é um dos maiores karmas do ser humano. Porque ninguém tem poder, só Deus, sobre os outros, né? Claro, a gente tem força, né? Força. Quem tem poder é Deus. Deus. Claro. Mas você tem poder sobre você mesmo, mas sobre os outros não. Então, você é um enviado para trazer a luz, não as trevas. Então, a responsabilidade é eterna. Você é responsável por aquilo que você faz eternamente. Claro. Então não adianta fugir disso. A minha mensagem é essa. Não é fácil. O ser humano é passível de erro. Existem muitas e muitas e muitas desculpas que o ser humano se dá para não crescer, né? Você desculpa. Porque todos têm lapso da consciência. Todos têm. Todos têm uma ajuda divina, um aviso espiritual, um sonho, um sentimento de que ele está agindo errado. Todos têm. A não ser que ele se afinize com o erro, né? A não ser que ele se afinize com o erro. Permaneça, né? Permaneça e se afinize com aquilo. Aquela sintonia. Aquela sintonia. Mas todos têm. Então, vigiar isso e orar. E não se esquecer, você é eternamente responsável por esses seres. Então, o que te dará paz amanhã? O que dará paz a um ser desse amanhã? Consciência tranquila. Eu fiz o melhor de mim. Eu fiz o melhor, eu dei o melhor de mim. Não importa se o outro aceitou ou não, ou se fez ou não. O importante é que você fez o melhor e deu o melhor de você. Daí a pessoa diz assim, ah, eu não sei o que é o melhor de mim. É só emanar amor, não é, mestre? Que o que sai daquilo ali vai sair bom. Vai sair. Amor. Compaixão. O amor vem com todas as virtudes. Ah. Então é mandar o amor sai bem. E o amor não erra. Porque o amor é divino. E Deus é perfeito. E Deus não erra. Claro que sim. Graças a Deus. Antes de que o senhor se vá, pedir ao senhor explicar duas coisas. O que representa aquele arcanjo para o senhor e o que a sala azul é? Por que o azul? O que o azul faz? Falar um pouco da sala azul e o que representa para o senhor aquele arcanjo. Bom, quem vibra no azul é São Miguel. São Miguel Arcanjo é o arcanjo que vibra na cor azul. E o azul, ele é a cor do poder, mas é a cor do poder espiritual. Porque não é São Miguel Arcanjo que é o guerreiro contra as forças demoníacas, vamos dizer assim? Sim. Não é? Sim. Então, as pessoas têm que entender que o demônio está tão fora de si. Tão longe. Tão longe. Que o primeiro dragão a ser vencido, que São Jorge, né? Que São Miguel, o primeiro demônio a ser vencido, como falam e oram para São Miguel, é o ser interior. Não é? Sim. Então parar de enxergar que o mal está somente fora de você. Que o maior mal está dentro de você e que você tem que vencer primeiro o seu mal, para depois vencer do outro. Então o azul é a energia do poder. Por isso que o chakra laríngeo é azul. Ah. Porque a palavra tem poder. O verbo. E o verbo se fez. Faça-se a terra se fez. Sim. Não é? Sim. Então, a palavra tem poder. E esse poder, tanto ele pode ser benéfico quanto maléfico. Uhum. O que sai da sua boca. Sim. É que vai fazer o bem ou o mal para o seu irmão. Então, ele é a energia do poder. Mas ele é uma energia que te faz trabalhar todo o seu demônio interior. Acabar com o inferno que existe dentro de você. E o azul também é uma cor poderosa na cura, principalmente na cura psíquica do ser. Vou trabalhar o sistema nervoso. Ele é a cura do eu. É a energia azul. O azul é muito usado na cura psíquica. Porque toda cor tem a sua representação, né? Tem seu anjo, seu arcanjo, tem a sua cor. Então o azul, é tanto que aqui na casa, quando você trabalha a cor azul, você trabalha com um cristal de luz aqui, no laringe, e um cristal de luz aqui, que pega o sistema nervoso central. Ah. Né? Então a cura do sistema nervoso, a cura da cura psíquica. Tá certo, então. Graças a Deus. Então é o poder contra o mal que existe dentro de você mesmo. O azul é para isso. Chamando da iniciativa do ser para a autocura. Para a autocura, o azul. Claro, claro. Então, resumindo agora, a mensagem que o senhor quer que as pessoas levem ali, gravadas no coração, para assimilarem bem. Qual que é a vossa mensagem para hoje? Seja o melhor, façam o melhor, se você quiser receber o melhor. Se você fizer o melhor, dar o melhor, você receberá o melhor. O melhor de si. E o melhor, o bem, só existe dentro da luz. Igual essa terrestre falou uma vez, num canalizador lá dos Estados Unidos, e disse assim, é preciso estar no bem para saber quem sou. Mais ou menos é o que o senhor está falando. É. Claro que sim. Faça o melhor, dê o melhor de si. Seja, aproveite o melhor da vida e faça de tudo o melhor. Aprenda que o melhor é o bem. Nada fora disso tem valor. Só o bem faz bem. Essa é a minha mensagem. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço imensamente a oportunidade de estudo convosco. Que a Virgem Santíssima, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, e todas as forças sagradas do amor divino esteja presente nas suas vidas e nas suas consciências, hoje e para toda a eternidade. Fiquem na paz de Deus. Graças. Graças a Deus, seja bem-vinda. Como é que foi a experiência para ensinar? Engraçado, eu voltei agora com um sentimento de paz, de leveza, de muita paz. Assim como se meu corpo não tivesse sido encaixado, sabe? Ah. É, um sentimento de emoção, mas uma emoção boa, uma coisa boa dentro de mim. Dá a impressão que você abriu o olho agora, sabe, quem estava com o olho fechado há muito tempo? Ah. Não dá passando essa impressão para vocês? Como se estivesse dormindo e acordou. É, no entanto, seu olho estava aberto o tempo todo? É, eu estou com um sentimento de leveza, de paz, de muita paz. Entendi. E tem consciência do que foi dito, ou de onde estava, ou do, apagou, como é que é? Não. Eu devia estar em um lugar, mas não sei aonde, mas eu tenho. Eu trouxe um sentimento de muita paz, de muita leveza. Uhum. Um sentimento assim, que parece que meu chakra cardíaco está aberto. Uhum. Sabe? Um sentimento de parece que assim, deu um. Abriu. Sabe? Uma coisa aberta. Ah, se explicar, é aberto. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Neida. Neida, há quanto tempo a senhora trabalha com esse espírito? O mestre Alva, tem quanto tempo que o mestre subiu a primeira vez? Uns 10, 12 anos? Mas foi quando você comprou o seu apartamento, foi quando? 43. Uns 10 anos mesmo. Não, 15 anos. Tudo isso? 15? Uhum. E como é que foi o começo do trabalho dele consigo e agora mudou, continua igual? Olha, na verdade é o seguinte, quem trabalhava comigo antes era o mestre dos sete mares. Aí ele acendeu. E esse mestre Alva ficou no lugar dele. É, o trabalho é o mesmo, no sentido de... Ah, ele desenvolve na gente uma capacidade de amor, sabe? De amor mesmo, é como se eu pudesse... Eu olho para vocês, para mim, o sentimento que eu tenho por todos é igual. É um sentimento puro, um sentimento só que eu amo. Entendeu? Não importa nada, só esse sentimento. Entendi. Qual que é a função, tem sido a função dele na casa? Ele organiza, ele dá muita direção ao trabalho espiritual, né? E essas mensagens de melhora mesmo, de ajuda, de compreensão, de gratidão, de compaixão. Porque a vida é muito cheia de adversidades, né? É. Muito cheia de adversidades. E eu acho que a gente não se perca no meio dessa diversidade. Aí ele acho que ele sustenta muito esse sentimento dentro da gente. Oh, parece pouco, mas isso é muito, né? É. Pra quem tá nesse meio. É muito. Precisa manter o equilíbrio. É. É muito. Então, quando a gente, o que acontece, né? A gente perdeu o equilíbrio. Tem horas que as coisas são muito pesadas, né? Nossa. Até a dor do outro é pesado. Assim, se o outro sofrer demais, né? E dói na gente ver o outro sofrer. Eu acho pesado a dor do outro, no sentido de... Se eu pudesse ter, não sou nada, não sou... Se eu pudesse, quando chega uma pessoa desesperada, se eu pudesse tirar aquela dor do que é ser humano, para mim seria a coisa mais gratificante do mundo. Mas até eu aprender que a dor é a cura, né? Tem que permitir o processo. Tem que permitir. Correr seu curso. É, a gente faz a parte que é a espiritualidade, a gente se entrega, né? A espiritualidade faz a parte dela e quem decide se aquilo vai passar, diminuir ou continuar, sou eu. Isso, claro. É sou eu, é a espiritualidade. E na casa, quem que faz as operações de cura? É... No seu aparelho? Vovô Creontino. Quem? Vovô Creontino, deu nome Vovô Creontino, mas é um médico espiritual. Ah, é um preto velho? Não. Não? Não, ele não se apresenta como preto velho, se apresenta como homem alto, branco. Entendi. Entendeu? Mas ele é o Vovô Creontino. Ele que faz as operações? Faz. Mas tem mais, né? Por exemplo, tem outros médicos que fazem cirurgia. Os médicos, claro. Todo, não sou eu, não. Mas o mestre Álvaro é pra isso mesmo. Pra ensinar, é. Inspirar. A cura aqui na casa é em todos os níveis de consciência. Atendi. Entendeu? Claro. Não, não só é só o físico, mas sabe, em todos os níveis de consciência. E ele tem o nível dele. Esse nível é de cura, que é um nível de uma consciência diferente, né? Assim, mais elevado, tem o Zé da Serra com. Ele é o mestre da luz azul? É. É. Ele faz parte dessa energia azul. Entendi. Por exemplo, o mestre dos sete mares era azul, quando a segunda exceção dele foi rosa. Entendi. Claro. Então quem está nessa vibração azul, né? Quer dizer, a vibração de São Miguel Arcanjo, né? O que a senhora aprendeu com ele depois, desde o início que ele começou a trabalhar com a senhora até hoje? O que, que ele mais ensinou, o mestre Álvaro, para a senhora? Esse sentimento. É, ter esse sentimento, buscar tê-lo a maior parte do tempo. Isso. Sim. Tá certo, então. É como se tivesse continuado o trabalho do outro, né? Só que é diferente. Quer dizer, você está trabalhando com um mentor desse nível com 30 anos de idade e você está trabalhando com um mentor desse nível com 62 anos de idade. Há uma diferença muito grande. É. Né? Não é que um seja melhor ou... Não, eu é que aprendi mais com 62. De se permitir a vibração fazer morada em si. É. Porque vem a experiência da vida, né? Uhum. Aí vem as coisas que você olha para trás e fala, nossa, hein? Ai, se eu tivesse consciência de hoje, nada daquilo teria acontecido. Você aprende que os erros que a gente passa, a dor que a gente passa, nós é que permitimos tudo isso. E as coisas são tão mais fáceis de resolver. Ele deixa essa sensação. Sensação que tudo é mais fácil de resolver. Sabe? Sim. Ah, mas... Nossa, né? Fulano, meu Deus, um filho, um neto, uma pessoa. Aí vem aquele sentimento. Ele ainda não amadureceu. Claro. E como é que então é o nome aqui? Casa da Sopa Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Graças a Deus. E pegou esse nome porque servia sopa? É. Porque nós fomos, assim, pioneiros em Anápolis de servir. De levar a sopa até a população que precisava. Quem que incentivou isso? Espírito? Qual espírito? Nossa irmã Estela. Ah, é um espírito? Não, foi o mestre, né? A mestre e Estela. O mestre, mestre e a Estela. Mais. O mestre Sete Mares e a Estela, que é uma cigana. Olha. Que ela incentivou disse? Que a gente precisava de levar alimento para as pessoas. E junto com esse alimento, eles iam frutificar. Ah. E na hora que as pessoas estivessem recebendo alimento, eles iam receber toda uma assistência espiritual. Mas para ter alimento, precisa pegar em algum lugar. Ah, como é que foi esse processo? Ah, foi pedido, né? Ah, as pessoas foram, uns doavam dinheiro, outros doavam comida, outros doavam o alimento, assim. A gente pegou muita verdura em chácara, sabe? Assim, de colher na hora. Entendi. Então o processo da sopa começava quinta-feira, que era colher tudo nas chácaras que a gente ganhava, assim, tirar da terra. Era coisa de podre, coisa de resto de coisa, não. Era colhido. A gente ia e colhia. Coisa boa. Uma das coisas que a espiritualidade nunca nos permitiu é fazer nada ruim para ninguém. Fazer pouco que a gente não quer pra gente. E, então o mestre falava assim, vocês vão dar para pessoas comerem aquilo que vocês comem. Aquilo que vocês não comem, vocês não servem para o seu irmão. Isso. Entendeu? Claro. E aí, 30 anos. E outra coisa também que eles não pediu que a gente fizesse, que agora esse ano não fez, porque a gente fez diferente, foi a festa de Natal. Ué. A festa de Natal na Casa da Sopa sempre foi um ponto muito sagrado, porque era a média de 1.500 pessoas. E fazia na festa. Oração, o espírito dava uma mensagem. Não, porque vinha gente de todas as religiões. Entendi. Era a esperança para as crianças que ele pedia. Ah, é? Então tinha, não era a esperança. Entendi. Aí tinha o almoço, fruta, doces e o presente. Tudo isso pedindo nas ruas, das pessoas. Não, nas ruas não, a gente pede entre a gente e as pessoas que vêm aqui, as pessoas que já conhecem o nosso trabalho. Entendi. Dá um brinquedinho para uma criança, vai guardando e no final do ano distribui. Não, eu cansei de comprar brinquedo e pagar o ano inteiro o brinquedo para até o final do ano. Sim. Entendeu? Isso. Aí trabalhando e pagando os brinquedos. Dá esperança para as crianças. É, para que a criança precisava acreditar que sempre pode haver uma vida melhor, que ele pode ter um brinquedo, que ele pode ter. Uhum. Então, na época que nós começamos, era muito difícil, a pobreza era maior, né? A dificuldade era maior na nossa cidade. É. E levar a sopa nossa era uma tão bem feita. E a Estela, que veio nos ensinar a fazer a sopa. A cigana? A cigana. Incorporou? Incorporou, mas a passada era o dia inteiro incorporada, cozinhando. Sério? O dia inteiro. Eu ficava 12 horas incorporada. Às vezes dizem que toda essa movimentação de levar algo a alguém através de pedir, de fazer, distribuir, os espíritos têm um propósito, sim, de alimentar os outros, mas antes de ensinar alguma coisa para a gente. O que, que a senhora acha que foi esse ensinamento que eles quiseram passar para a senhora e para todos os voluntários que fizeram a Casa da Sopa ser assim, esse ponto de apoio à fome e à esperança dos outros? Foi. Primeiro foi a caridade, né? Assim, de ajudar o outro. Mas eu acho que foi mostrar para nós que a nossa vida não era tão ruim como a gente imaginava. Que existiam pessoas em situações muito mais difíceis do que a nossa. E sempre tem, né? Sempre. Então, que foi ensinado isso, né? Que a nossa dor não é maior. Entendeu? Entendi. E que a gente não tem que servir comida para alguém. É por fins religiosos, não. Fins religiosos? É, finalidade. Nem religiosa, nem política. Claro, para não ganhar nada do céu. Nem da terra. Isso. Entendeu? Claro. Nós nunca fizemos nada por fim religioso. Fim religioso. Nunca fizemos porque a gente tinha que fazer. É. E nunca chegamos, olha, aqui essa sopa é uma mensagem espírita aqui para você. Ah, entendi. Nunca fizemos claro, isso. De angariar pessoas. Não. Nunca, ele nunca permitiu, porque ele falou que a pessoa já era suficientemente humilhada pela fome. Então a gente não precisava de humilhar através da fé dela. Oh. Entendeu? Claro. Tem uma pessoa que não é evangélica, não, é católica. Entendeu? Ah, eu comi hoje porque o espírita me deu, não. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Ou aqueles que. Então a maior lição que ficou para vocês foi que. Fora da caridade, na salvação mesmo, sabe? Que a caridade não é. É fazer incondicionalmente. É. É um incondicional. Saber que o outro sempre tem alguém pior que você. Sempre. Então sempre tem motivo para agradecer. Agradecer. Ah. Então a sopa é interessante, a gente fazer sopa assim, a gente faz os caldeirões, a gente só fez de molho, a gente molha essa sopa. Que acho que é o molho mais divino da face da terra, que a gente temperava a sopa. Uhum. Sabe? De vez em quando você me fala, mãe, aquele molho da Estela, da sopa, faz pra gente. Mas eu faço, mas não é a mesma coisa. Porque era em grande quantidade. Uma coisa que ficava tão boa em grande quantidade. Uhum. Entendeu? Gente, era 1.500, 1.300, 1.800 litros de sopa. Né? Nossa, claro. 3 mil pães, 4 mil pães. E era assim, um conjunto de pessoas, ao mesmo objetivo. Nunca foi para fazer propaganda de nome? Ou não, nem nunca. Nem político e nem religioso. Nunca chegamos lá e falamos, somos o grupo tal, somos a casa, nunca. É, claro. Eu perdi o propósito. Né? É, perdi o propósito. Porque senão a gente foi isso, né? Essa lição assim, ó, vocês vão fazer e pronto. É. Não tem que... Tem a fé que o teu vai vir. É. Precisa propaganda hoje, de nome, né? Hoje eu sinto assim que a minha vida... é uma vida de... Eu acho que hoje eu estou mais recebendo. Assim... É como é que você diz, Márcia? Colheita. Colheita. Por mais difícil que sejam as provações, eu me sinto hoje colhendo. Entendi. Que sabe que eu posso estar em qualquer tipo de problema ou dificuldade, mas sempre tem alguém pior que eu. É, e sempre tem alguém do meu lado que me ajuda. Não estou sozinha. Que amparo. Entendeu? Tanto encarnado quanto desencarnado. É um amparo. Essa colheita é o amparo que eu sinto hoje. Não é colheita de nada, é a colheita do amparo. É um estado de espírito. É um estado de espírito. É isso. Tipo assim, Deus manda a tempestade, mas não guarda a chuva junto. Entendeu? Manda o frio, mas tem um cobertor. Sabe? É o amparo, esse amparo. Graças a Deus. Entendeu? E vida financeira é a mesma. Quer dizer. Mas o amparo, eu acho fantástico, assim. Eu agradeço todos os dias. Graças a Deus. Sabe, é o amparo. Então eu acho que toda aquela luta hoje tem esse amparo. Porque em muitos momentos, assim, eu me senti muitas vezes que parecia que o mundo era contra mim, né? Né, Leila? E era mesmo assim, parecia que tudo convergia para que não acontecesse. Né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Vale. Se fosse para fazer de novo, faria tudo de novo. E sempre a ideia é não ser a fonte, mas o meio por onde o amor flui. Isso. Vale. Daí também você não tem que se gabar em dizer eu que fiz. Quem fez foi Deus através. Não, não foi só que fiz, não. Nossa, não fiz nada sozinha. Isso eu reconheço, falo todos os dias. Eu sozinha não fiz nada. Assim, vamos falar fisicamente falando. Sim. Eu não fiz nada. Sozinha. E espiritualmente muito menos. E espiritualmente muito menos. Eu, tudo que foi feito com grupos de pessoas que estavam naquela mesma vibração e que ajudaram e fizeram tanto quanto eu, ou até mais. Entendeu? E ganharam tanto quanto. E ganharam tanto quanto. Se souberam. Eu tinha assim, a forma de administrar as pessoas. Sim. Eu tinha uma... Porque ele foi confiado a responsabilidade. A administração. Claro. Aí teve gente que fez mais que eu, no sentido de angariar, de correr atrás. Entendeu? E sozinha eu nunca fiz nada. E quando se disse a cada um conforme as suas obras, é isso. É conquistar essa paz. Essa paz. Que vem com o trabalho. É, esse amparo. Eu acho que esse amparo toda vida existiu, né? Só que tem hora que a gente... Eu acho que é a maturidade. É perceber mais a existência desse amparo. É a maturidade. Entendi. Tá certo. Entendeu? Muito porque bom. Todos nós temos, mas aí é ter maturidade para ver, sentir, pensar e falar é verdade, é só o tempo. É. É a maturidade, eu acho. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças. Muito obrigado. Conseguimos conquistar esse planeta. Ainda não conquistamos esse planeta. Ainda não. Ele não foi conquistado como deveria. Ele foi destruído, mas conquistado não. Só lá será conquistado quando houver a paz, o respeito e a união entre todos os povos. Aí sim. E o homem precisa de se regenerar. Chega de dor.